Have this awesome tropical print. This print reminds me of Hawaii so much, and it also makes me want to go back to Hawaii because that's literally my favorite place in the whole world. And it just, it's so tropical, so summery, so cute. It's such a basic. Salve, salve, pessoal, aqui é o Aaron Kruger. Espero que todos os senhores estejam bem, também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Eu já fiz um vídeo anterior abordando o fenômeno, né, das tradwives de forma bem resumida. Eu também falei sobre a questão, né, do endividamento das mulheres, né, na sociedade atual que a gente vive, né, a sua maioria dos endividados, com o nome sujo no Serasa, não só aqui no Brasil, como no restante do mundo, devido à dívida de cartões de crédito, né? Por exemplo, no vídeo sobre David Bridal, eu abordei a questão, né, de que os homens boicotando namoro, relacionamento e casamento, isso está gerando uma crise financeira, né? Uma crise do crédito. A gente sabe que homens solteiros são menos endividados, economizam mais, por exemplo, eles não estão no relacionamento, não estão que lidar com o fardo da performance. Em contrapartida, as mulheres, né, solteiras, elas são mais endividadas, porque elas precisam aumentar o capital erótico dela para tentar atrair parceiros. Consequentemente, elas acabam gastando muito com maquiagem, com restaurantes caros, onde elas frequentam esses bares e ambientes onde tem homens que têm uma quantidade exacerbada de ativos para tentar atrair esses homens, né, e conseguir um relacionamento, um bebê âncora, para fazer aquele alpinismo social, né? Eu também abordei a questão do porquê o Ocidente, recentemente, está fazendo essa reindustrialização, tirando as indústrias da China e trazendo de volta para o Ocidente. Depois do Covid, o Ocidente percebeu que ficou muito dependente, né, da China para trazer aqueles respiradores, né? E isso causou uma enorme crise, né, de trazer esses produtos manufaturados, já que o Ocidente se tornou um lugar de serviços. O setor terciário, esses empregos, pessoal, eles estão sendo substituídos por inteligência artificial. E a gente sabe por que está acontecendo, né, essa substituição pela inteligência artificial. Porque custa caro contratar mulher. E as mulheres são a maioria do setor terciário, do setor de serviços. Qualquer empresa de serviços, a maioria é mulher. O que está ocorrendo hoje, agora mesmo, nesse exato momento, é o advento da inteligência artificial se introduzindo na área de serviços e acabando com muito dos empregos femininos, como vocês viram aí no início do vídeo. Essa mulher aí do início do vídeo, pessoal, é inteligência artificial. E você vê que essa inteligência artificial está modelando e vendendo biquíni, fazendo propaganda, merchandising de um biquíni. E quem é que está por trás, pessoal, dessa inteligência artificial? Um homem. O homem beta. O homem beta que elas sempre gostam de ostracizar, de humilhar, de pisar em cima. E isso, pessoal, é a revolução dos betas. A revolução do beta é isso. É os homens tomando os espaços das mulheres. São os homens criando mulheres perfeitas, né? Através de tecnologia, de inteligência artificial, né? E começando a ganhar o dinheiro delas com essas inteligências artificiais. O que vai fazer o quê? Esse mercado de modelo, que já é um mercado muito inchado, com muita competição, vai ficar ainda mais competitivo, porque a inteligência artificial custa muito mais barato. Você não precisa pegar a inteligência artificial e levá-la para as Bahamas, para Bali, para fazer um chute, tá ligado? Fazer um book. Você não precisa disso. O cara, você passa as peças do biquíni pro rapaz, que tá do outro lado do mundo, e ele vai começar a desenhar aquele biquíni na própria inteligência artificial, através de algoritmos. E pronto. Ele consegue fazer isso em 6, 8 horas. E vai te custar o quê? 3 vezes menos o valor. E a sua empresa vai ter mais lucros, sem nenhuma burocracia. Como eu já disse anteriormente, custa caro contratar mulher. E outra, nós tivemos em 2016 o quê? O Me Too. O Me Too quebrou, pessoal, a confiança do mercado nelas. Elas destruíram o mercado de trabalho. Elas, quando entraram no mercado de trabalho, elas trouxeram com ela o quê? Um monte de lei, né, trabalhista. Por exemplo, para contratar, pessoal, uma pessoa que menstrua, é como se você estivesse contratando 3 homens, de tantas leis trabalhistas que tem, que protegem elas. Isso é a revolução dos betas. São os betas pegando os espaços delas. E aí o que está acontecendo? Muitas vão perder emprego, principalmente essas mulheres bonitas. A moça que vocês estão vendo aí na foto, o nome dela é Gwen. Vocês já devem ter visto vídeo dela, um TikTok dela falando que ela é uma tradwife, uma esposa tradicional, uma esposa de 1950. Vocês sabem, pessoal, o que a Gwen ela fazia antes disso, de ser uma tradwife? Ela tinha um canal no YouTube de ASMR, que é aquele pessoal que faz uns bagulho com som esquisito para tentar fazer a pessoa relaxar e dormir. Aí veio o OnlyFans e ela começou a gravar vídeos do OnlyFans dela se tocando, dela se masturbando com dildos. Você entendeu? Ela começou a vender no pack de biquíni, depois foi para masturbação, depois ela arrumou um parceiro e começou a gravar vídeo dela tomando leitada na cara, dela tendo a bucetinha dela toda leitada com porra, tá ligado? Aí ela viu o quê? Ela foi inteligente. Tipo, essas mulheres brancas, loiras, elas estão vendo o quê? Que elas vão tomar no cu. Porque a sociedade, a cada dia que passa, é mais anti-pessoas anti-white, né? Ela tá vendo o advento da tecnologia e ela sendo substituída, e ela no OnlyFans já tá perdendo espaço pelas inteligências artificiais, tanto que ela começou a parar de o quê? Fazer vender foto de biquíni e foi para os vídeos eróticos. E ela viu que esse mercado ia colapsar com o advento da tecnologia IA. Ela falou: vou pro TikTok. Abandonou o OnlyFans, foi pro TikTok para gravar vídeo no TikTok de o quê? De esposa tradicional. Com o dinheiro que ela ganhou no OnlyFans, pessoal, ela comprou uma fazenda, um rancho. E hoje, ela em vez de vender packs no OnlyFans, sabe o que ela vende? Utensílios de cozinha, fazendo pão no TikTok. E tem milhares de visualizações. Ela fez uma transição do OnlyFans pro TikTok, porque ela tá vendo que isso, a inteligência artificial vai roubar os espaços dela. E agora ela precisa do quê? De um beta provedor. E hoje, ela é o quê? Casada. E por isso que eu falo, pessoal, essas crises que estão ocorrendo agora no mundo, crise do crédito, os homens não querendo se casar, vocês vendo, né, esse movimento anti-red pill, que esse ano, após a eleição do Lula, né, você viu, veio com tudo, pessoal, viu o bagulho lá da polêmica do cara do Campari, como começou com o Andrew Tate. Claro, o Andrew Tate, ele é envolvido com pornografia e tráfico humano. Isso é inegável, pessoal. Ele não é inocente, tá? Ele não é inocente. Ele é um desgraçado filho da puta, extremamente anti-white, tá ligado? E ele teve que se fuder mesmo. Sorte que ele saiu da cadeia. Mas, você viu, a perseguição contra ele foi forte, porque ele começou a falar certas coisas que não pode falar. E isso atrasou a agenda de muita feminista que queria ficar no carrossel de pica, ficar no carrossel de pica nos melhores anos da sua vida, para depois entregar para algum beta idiota, frustrado, conservador. Quando tiver com seus 30 anos, quando tá infértil, sem óvulos, com o útero já tá Detroit, já tá indo virando Chernobyl. Então, a partir desse ano, pessoal, a gente vai ver muito ataque de ambos os lados, tá? Esquerda e direita. Esquerda e direita são inimigas dos homens. Eles odeiam os homens. Ambos são ginocêntricos, tá ligado? A direita vai atacar o MGTOW, porque como o MGTOW crescendo, mais homens vão se abdicar dos relacionamentos, desistir da corrida dos ratos. Consequentemente, isso vai gerar danos financeiros enormes, principalmente para a iniciativa privada, porque eles precisam dos homens gastando, né? Os homens correndo atrás da validação feminina. Então, muitos empresários vão perder renda. E o que vai acontecer? A classe média vai ser muito impactada por isso. O despertar dos homens ataca diretamente a classe média. A gente vai ver o endividamento da classe média, a gente vai ver a estagnação da classe média e o fim da classe média. O despertar dos homens vai causar o fim da classe média. A classe média, como quero dizer o seguinte: o homem, a mulher e a criança, a família. Mas a gente vai ver em contrapartida o crescimento do quê? De homens solteiros de classe média. Já do lado da esquerda, o MGTOW é um problema para a esquerda, porque a esquerda quer o quê, pessoal? Eles querem tributar mais para arrecadar mais, para assim crescer o Estado e continuar enriquecendo o funcionalismo público. Então a gente vai ver muito ataque à Rede Pio, ao MGTOW, religiosos, político, pessoal mainstream, porque a gente vai ver com essa crise muita pessoa que menstrua louca atrás de arrumar o seu beta provedor. O seu CLT, né, o seu assalariado quanto. Isso vai acontecer, tá acontecendo nos Estados Unidos agora. Inclusive, o estado da Califórnia, o estado de Nova York, já liberaram a prostituição que era proibida, Washington também. Já liberou a prostituição, pessoal, tá liberado. Pode se prostituir, não é mais crime, não. Acabou. Por quê? Porque vai ser subsistência. É o emprego mais antigo do mundo e numa crise é o que sobra. Olha o que aconteceu na Alemanha, na República de Weimar. Até crianças do sexo feminino eram prostitutas. Porque é o instinto natural delas de se prostituir. É como o Nick Fuentes fala: se as mulheres não forem esposas, serão prostitutas. A gente tá vendo agora esse negócio que tá rolando na STF, que os estados estão na briga, na reforma tributária, para ver qual que estado vai cobrar menos. Porque cada estado quer atrair mais investidores da iniciativa privada para gerar mais emprego. E é um setor, pessoal, secundário, o um setor de manufatura, que emprega homem. E muito tá dessa reforma tributária está favorecendo o Nordeste, porque é a região do Brasil que tem mais gente dependendo do bem-estar social. É arrumar emprego lá para os gados nordestinos, Mangina lá, Piauense, amigo do Whindersson Nunes, para eles arrumar emprego e sustentar uma mulher gorda, fodida, lascada, pardoleira, uma mãe solteira. Como explicar homens? Num vídeo que eu fiz tentando ajudar meninas que estão passando ou passaram pela mesma situação que eu passei, eu acabei ofendendo muitos homens, porque eles não são moleques, eles são homens. Ficaram bastante ofendidos porque eu disse que o homem que fica com a mãe solo e passa por qualquer situação, assume um filho que não é dele, por ela, porque ele gosta dela e quer se relacionar com ela a qualquer custo, é mais homem do que o moleque que vaza na hora que vê que a menina é mãe e não quer assumir o filho e a responsabilidade de outro homem. E aí ofendeu uma massa gritante de homens que querem ter o direito de serem homens mesmo não querendo assumir o filho de outra pessoa. Como é que é? Querem ter o direito de serem homens mesmo não querendo assumir o filho de outra pessoa. Eu só falei que neste momento filtra sim o homem do moleque. Porque o cara que fica, ele é mais homem do que o cara que faz, entendeu? A sexta onda do feminismo, pessoal, já começou. Tradwife é a sexta onda do feminismo, tá? Pergunta pra essas vagabundas que estão aí fazendo esses vídeos de tradwife, dizendo que quer ser esposa, honradinha, não que o feminismo é ruim, nós fomos enganadas pelo feminismo, o marxismo cultural nos enganou, os homens globalistas, né? É sempre no masculino que elas usam, tá ligado? Nos enganaram? Não. Não enganou, pessoal. Esse papo de que enganou só pega conservador, idiota. Tá ligado? Engana esses trouxas. A gente não engana, não, porque a gente sabe o que elas são. O Racoon, ó, já falava disso, ó, em 2017. Já tava falando disso. Estamos em 2023, a merda aconteceu. A bolha miçanga que estourou em 2020. Vai ficar muito forte essa coisa de tradwife aqui no Brasil. A gente vai ver muita famosa, muito TikToker que fazia dancinha casando e falando que é tradicional agora. Então a gente vai ver muito desse movimento tradwife crescendo, enganando muito homem idiota. Pergunta pra elas se elas são contra as leis. Vamos revogar a alienação parental? Não. Vamos colocar a guarda unilateral para homem, só para homem cuidar? Não. Ah, compartilhada? Também não. Tem que ser unilateral só para mulher. Ah, vamos acabar com pensão alimentícia, sem pensão alimentícia? Quando a criança estiver com você cuida, quando estiver comigo eu cuido? Não. Vamos criminalizar falsas acusações de assédio, estupro, com remoção das trompas ou multa? Né, para ajudar homens moradores de rua, para fazer coletar recursos financeiros para ajudar homens moradores de rua e sem tetos? Não, elas não vão ser totalmente contra. Por isso que eu falo, esse antifeminismo, eu só vou acreditar nesse antifeminismo quando elas abrirem mão de direitos delas, lutarem, elas forem nas ruas por nós. Aí eu vou acreditar nesse antifeminismo. Enquanto isso, eu não acredito, tá ligado? Não existe antifeminista. Todas são feministas, tá? Todas são feministas, porque nenhuma delas estão abertas a abrir mão dos seus direitos, entendeu? Todas são feministas. A diferença é que a mulher que é feminista, ela acredita na superioridade do homem e por isso ela quer nivelar o homem para baixo, ao mesmo nível de mediocridade delas. A mulher conservadora é a mais perigosa. Por que ela é mais perigosa? Porque a mulher conservadora, ela acredita que ela é superior a um homem. E o homem é um escravo a serviço dela, uma ferramenta. Entendeu? E o homem, como um ser inferior, ele é um vassalo e deve servidão a ela. Deve provê-la, protegê-la, sem questionar nada. Até a próxima. Feminista nenhuma no mundo me convence que pegar ônibus e ficar no trabalho das 8 horas às 18 horas é melhor do que estar em casa numa quinta-feira fazendo pão e cuidando do meu lar, enquanto espero meu marido chegar do trabalho.